preciosidade, jamais esquecida pelo seu Criador. Olham pra você e não conseguem ver o seu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior. Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida. Olha que lindo. Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu, que no meio do barro ele viu a pedra escolhida. Não ouça o inimigo que está dizendo você já perdeu, pois você é uma preciosidade carimpada por Deus. Quem olha seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, das águas do Espírito lavou. Entre os cascalhos, uma pedra linda o Senhor achou. Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como homem vê, você tem valor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre os chamados tu és escolhido, amado do Senhor. Você quer levantar tua mão e adorar o nome do Senhor por isso? Está dizendo, você já perdeu, pois você é uma preciosidade carimpada por Deus. Quem olha seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Olha, tirou você do barro, das águas do Espírito. Uma pedra linda o Senhor achou. Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como homem vê, você tem valor. Olha só, quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida, que lindo, pelo seu Criador. Entre os chamados tu és escolhido, amado do Senhor. Deus, quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre os chamados tu és escolhido, amado do Senhor. Amado, amado do Senhor. Esqueça disso. Entre os chamados tu és escolhido, amado do Senhor. Entre os chamados tu és escolhido, o quê? Amado do Senhor. Senhor. Aplaude a Jesus.